Capítulo 33. Jó, ouça minhas palavras. Preste atenção ao que vou dizer. Chegou minha vez de falar. As palavras estão na ponta da língua. Falo com toda a sinceridade e digo a pura verdade. O Espírito de Deus me criou, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Responda-me se puder. Apresente seus argumentos e defina sua posição. Você e eu somos iguais diante de Deus. Eu também fui formado do barro. Portanto, não tenha medo de mim. Não serei severo demais com você. Você falou em minha presença e ouvi bem suas palavras. Você disse, sou puro e não tenho pecado, sou inocente e não tenho culpa. Deus procura motivos para se opor a mim e me considera seu inimigo. Prende meus pés no tronco e vigia todos os meus movimentos. Mas você está enganado, e eu lhe mostrarei o motivo, pois Deus é maior que qualquer ser humano. Sendo assim, por que você o acusa? Por que diz que ele não responde às queixas humanas? Pois Deus fala repetidamente, embora as pessoas não prestem atenção. Fala em sonhos, em visões durante a noite, quando o sono profundo cai sobre todos, enquanto dormem em suas camas. Sussurra em seus ouvidos e aterroriza-os com advertências. Faz que deixem de praticar o mal e livra-os do orgulho. Preserva-os do túmulo e de serem atravessados pela espada. Deus os disciplina no leito de enfermidade, com dores constantes nos ossos. Eles perdem a vontade de comer. Nem mesmo o alimento mais delicioso lhes apetece. Sua carne definha a olhos nus, e seus ossos ficam à vista. Estão cada vez mais perto do túmulo. Os mensageiros da morte os esperam. Mas se um dos milhares de anjos do céu aparecer, para interceder por alguém e declará-lo justo, Deus terá compaixão e dirá, livre-o do túmulo, pois encontrei resgate por sua vida. Então seu corpo se tornará saudável como o de um menino. Será forte e jovem outra vez. Quando ele orar a Deus, será aceito. Deus o receberá com alegria e o restituirá à condição de justo. Ele declarará a seus amigos, pequei e perverti o que é correto, mas não valeu a pena. Deus me livrou do túmulo. Agora minha vida contempla a luz. Sim, Deus faz essas coisas acontecerem repetidas vezes com as pessoas. Ele as livra da sepultura, para que desfrutem a luz da vida. Preste atenção, Jó. Fique quieto e ouça-me, pois tenho mais coisas para falar. Mas se você tem algo a dizer, responda. Fale, pois quero que seja absolvido. Se não tem nada a dizer, fique quieto e ouça-me, e eu lhe ensinarei a sabedoria.